Boa noite, amigos do programa Visão Espírita, dessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Estamos começando mais um programa Visão Espírita, hoje com a participação muito querida do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Olá, Álvaro, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes, participantes. É sempre uma satisfação muito grande estar com todos aqui reunidos. Que legal. Álvaro, eu ia já começar a falar, porque nós temos um programa especial, como sempre é. O tema é um tema bastante interessante, né? Nós vamos falar, vamos explorar o assunto obsessão, que é a influência que nós na Casa Espírita conhecemos muito bem. E vamos buscar nesse bate-papo desmistificar, não é? E a gente, especialmente, vamos fazer um teste hoje. Nós vamos ter um programa só de uma hora de duração. Então, aqueles que nos ouvem, às 8 da noite a gente vai encerrar o programa. E esperamos que a gente consiga abordar de uma forma bem tranquila, bem harmônica, como desejamos, para que um assunto tão complexo, um assunto que às vezes é tão mistificado por muitas pessoas, e vamos contar aqui com conhecimento amplo do Álvaro sobre o assunto, e acho que nós vamos conseguir, Álvaro. Vamos colocar em esse tema aí, e nós não vamos perder muito tempo, não, nós já vamos direto, tá? Vamos fazer o que eu falei, que a gente gosta de fazer, vamos direto sem muita coisa. Lembrando os amigos que estão conectados aí no YouTube ou no Facebook, a gente sempre dá uma prioridade para as perguntas que vêm de vocês. Então, se vier pergunta, a gente vai jogar na tela e o Álvaro vai responder. E pode mandar pergunta aí, porque conhecimento tem bastante aqui. Álvaro, eu vou para a gente começar a dar aí uma noção para o pessoal. Vamos começar do começo. O que que é a obsessão espiritual? Por definição, a obsessão espiritual é uma influência dos espíritos, né, sobre nós encarnados. Então, essa é a definição simples, uma influência negativa. Tá? Tem influência positiva, mas não seria obsessão. Mas eu gostaria de expandir um pouco a resposta, se você permite, Sérgio. As pessoas, aquelas que não conhecem bem o Espiritismo, entender que nós levamos essa questão muito a sério. Tá? Porque a maioria das religiões, a Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, a Igreja Reformada, né? Depois de Lutero, seguem também os postulados básicos do Cristo, né? O lado moral, que é o mesmo do Espiritismo. A questão moral é a mesma das religiões e o Espiritismo, essas religiões cristãs. Mas a ideia, a revelação que o Espiritismo nos traz é acerca da reencarnação. Então, essas religiões abordam que o Espírito é criado na hora do nascimento, tem uma trajetória terrena aqui, e quando morre biologicamente, ele vai para o céu ou vai para o inferno. A Igreja Católica admite até um purgatório. E fala, então, que quem tira a tranquilidade do homem no aspecto espiritual é o demônio, é o Satanás. E nós, espíritos, entendemos que não é bem assim, porque Deus é Pai, Deus é bondoso, e jamais criaria um espírito mau para perturbar os homens. Também, o próprio ensinamento que Jesus nos deu, nos legou, do perdão, perdoar 70 vezes 7 vezes, a parábola da ovelha desgarrada, né? Que o reino dos céus fica feliz com um pecador que se redime, né? Mostrando a remissão das pessoas, né? O filho pródigo que abandona o pai, depois volta, o pai o recebe de braços abertos. Então, sempre mostrando o perdão de Deus. Então, nós podemos ver essa história do demônio. Né? Quem seriam, então, esses espíritos atrasados, que não seriam os demônios, seria a alma dos próprios homens. Então, nós entendemos, nós espíritas, que pelo postulado da doutrina, que Deus nos criou simples e ignorantes, nós vamos aqui na Terra reencarnando várias vezes, mas nem sempre somos pessoas boas. E às vezes desencarnamos, ficamos no mundo espiritual, em vez de ascender a planos mais elevados, ficamos aqui em sintonia com os homens, o mundo material. Isso aí cria uma interação obsessiva, no aspecto moral, quando nós realmente não temos essa sintonia, uma conduta muito elevada. O que é interessante, Sérgio, e nossos participantes, é que mais de 60% dos fiéis que seguem ou o Islã ou seguem o cristianismo acreditam nesse demônio, nesse inferno, e a gente vê que não é bem assim. Nós somos aqui num planeta aprendendo coisas, evoluindo, e Deus jamais teria um local para a eternidade, né? Não seria uma negação da bondade divina imaginar uma coisa dessa. Então, essa obsessão, essa influência espiritual acontece devido à imperfeição dos homens, mas é uma coisa transitória, porque todos nós, nesse mecanismo reencarnatório, um dia seremos espíritos puros, estaremos libertos. Então, Jesus é um espírito puro que reencarnou, é o modelo a ser seguido, um espírito antigo que estava aqui desde a construção do nosso planeta, um espírito que evoluiu em outros planetas, o nosso irmão maior, mas não é Deus. Deus é o Pai Celestial, um criado, né? E criador. Então, nessa visão que eu devolvo a palavra para você, Sérgio, para algum comentário mais que você queira complementar. É importante o que você, obviamente, já abordou, e quando a gente fala obsessão é porque é uma ação persistente, né? E por ser uma ação persistente, e eu vou até engatar uma questão para a gente ajudar a explorar mais, né? Eu falei que é um assunto que é muito mistificado. E existem religiões que exploram esse assunto até para proventos financeiros, né? A gente sabe que no Espiritismo não existe isso. A caridade, e a gente dá de graça o que a gente recebe. E a gente sabe que, na verdade, o trabalho é feito pelo plano espiritual, e a gente é um ajudante aí, né? Algumas pessoas, Álvaro, podem achar que elas estão completamente à mercê. Então, na verdade, são duas perguntas embutidas. Por que que acontece a obsessão? E outra, no Espiritismo fala tanto que a gente tem guardião, tem guia, qualquer nome que queira. Por que que eles deixam isso acontecer, Álvaro? Interessante. Eu vou aqui trazer uma passagem do Evangelho, quando Jesus, ainda na Galiléia, encarnado aqui na Terra, ele vai até Gadara. Ele ouve o chamado de uma mãe desesperada que seu filho estava... O Evangelho usa muito o termo endemoniado, que nós no Espiritismo chamamos de obsessão, porque não existe demônio, como eu mencionei anteriormente. Então Jesus vai até Gadara libertar esse jovem num processo obsessivo terrível. E ele, quando chega até esse jovem, pergunta quem é o espírito que o obsediava, e ele fala que meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E tem aquele evento dos porcos que caem no mar, por causa do barulho, do ruído, dos espíritos que deixam esse obsessor, conforme está registrado nos evangelhos, tá? E Jesus o liberta. Mas esse jovem estava nesse processo quase de possessão espiritual, pela conduta desregrada que ele tinha. Ele feita as bebidas, a vida devassa. Então, ele, pelo aspecto moral que ele se degenerou, ele abriu as portas de contato, a ponte de contato com os espíritos inferiores. Então, esses espíritos vão estar conosco quando nós os convidamos. Porque lembramos que quando Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, se os espíritos nos influenciam, e os espíritos falam, olha, mais do que imaginas, né? Porque, via de regra, são eles que vos conduzem. Então, parece um pouco estranho, cadê o anjo de guarda, igual o Sérgio mencionou? Olha, o livre-arbítrio nosso é pensar. Uma vez que eu penso, eu faço um convite mental aos espíritos, e eles vão vir até mim. Então, se eu penso coisas indevidas, vícios, sexolatria, eu vou convidar esses espíritos que vibram nessa faixa para o meu lado. O meu guia espiritual vai respeitar o meu livre-arbítrio, porque eu os convidei. São aqueles que têm afinidade comigo pelos vícios. Então, o guia espiritual não pode intervir nisso. Isso se chama obsessão moral, que é a mais comum, o chamado encosto, que algumas pessoas mencionam. Quando Jesus cura esse obsediado gadareno, ele já estava cansado de sofrer, já tinha revisto seus valores, tanto que ele se torna um seguidor de Jesus, esse obsediado gadareno. Tá? Então, se o indivíduo ele tem esse processo obsessivo e ele muda a sua conduta, aí cessa os efeitos, porque a causa era os vícios. Então, não adianta ir numa igreja, uma sinagoga, sabe, num templo protestante, num centro espírita, num terreiro de Umbanda, não adianta. Se a pessoa não mudar o procedimento, essa obsessão vai persistir. Então, a doutrina espírita ela valoriza muito a questão do estudo, para que nós possamos fazer uma reforma moral, mudar a minha forma de existir, sendo a pessoa melhor. Veja bem, nós não falamos de ninguém virar santo, porque esse isolamento em mosteiros, com todo respeito, isso não agrega valor, que agrega valor é a caridade. Sem a caridade, fora da caridade, não há salvação. A caridade é que realmente nos faz melhor. E a caridade vai na vivência com os homens, sendo um bom profissional, sendo um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um cidadão de bem. Isso é viver, exercitar a caridade, em todo o seu sentido. E ajudando as pessoas à sua volta. Mas se realmente queremos eliminar a obsessão e contar com o apoio dos nossos mentores, nossos guias espirituais, então que convidemos para a nossa proximidade os bons espíritos através da pensamento elevado, ações corretas e uma vivência dentro dos postulados cristãos, né, Sérgio? Bom, você tocou num ponto importante. Vamos explorar um pouco essa questão aí. É bem aquela frase, me diga o que pensas, o que fazes, eu te direi com quem tu estás, mais ou menos assim, né? Então a chave, Álvaro, está naquela questão já do evangelho do vigiar e orar, de você prestar atenção que sinais que você está emitindo, que vibração que você está mandando, para ver aonde você está se conectando. Exato. E fala uma coisa para mim, talvez seja uma pergunta que você possa responder de duas maneiras. Acho que todo mundo que está nos ouvindo está interessado na seguinte questão. Legal, já entendi que pode ser que eu tenha pensamentos que estejam acontecendo que estão tentando me corromper ou que eu estou conectando com coisas que podem fazer minha carga energética ficar mais forte e pior, na verdade, mais forte no sentido de pior. Esses obsessores, quem são? E se você quiser já explorar um pouco que tipos de obsessão que pode existir aí, né? Porque nós estamos falando de encarnado, desencarnado. Explica um pouco para nós aí. Nós estamos tratando aqui, Sérgio, especificamente da obsessão espiritual. Nós temos, até no ambiente de trabalho, você vai ter obsessores, né? Um colega que não gosta do outro. O termo obsessão é bem amplo, né? Até no mundo espiritual, o espírito obsidiando também. Mas não estou tratando especificamente da obsessão dos espíritos sobre os encarnados. Então, nós mencionamos a questão da obsessão moral, tá? Mas tem obsessão também de ordem kármica, porque nós mencionamos que temos várias reencarnações. Eu me lembro que eu participei de várias sessões mediúnicas, onde casos bem tristes, bem complexos de obsessão, que vai desde o Brasil colônia, na época ainda séculos atrás, até antes da abolição da escravatura. Aliás, a escravatura, que durou mais de 250, mais quase 300 anos no Brasil, deixou sequelas, que até hoje não estão resolvidas de espíritos. De casos e casos de pessoas sofrendo um processo obsessivo, passando mais de 100 anos e lá alguns irmãozinhos que não perdoaram. Então, quando se fala da obsessão, a maioria dos casos é moral, no aspecto do indivíduo vibrar nos vícios e atrair. Outra é a vingança. Então, a pessoa foi prejudicada em encarnação, ela desencarna e ela não consegue, não vai perdoar. Uma sessão mediúnica, a gente cansou de conversar com alguns obsessores, falando para eles, escuta, você já desencarnou, você está no mundo espiritual, por que você persegue a vítima? E o ódio era tão grande que eu vou persegui-lo e vou levá-lo à morte. Assim, um ódio muito forte. Aí se pergunta, o que que o guia espiritual pode fazer? Olha, ele vai tentar atenuar, mas nós colhemos o que nós plantamos. A vítima de hoje é o algoz de ontem. A única forma que pode neutralizar ou atenuar o processo obsessivo é a profunda transformação moral. Às vezes tem casos que não vai ser resolvido nessa encarnação. Vai ser em outras reencarnações. Então, essas nossas reencarnações passadas, eu falei da escravidão, mas das lutas, das guerras, dos abusos que aconteceram, ainda tem reflexo nos dias de hoje. Então, a literatura espírita é vasta de obras. Eu conheci casos que realmente foram muito dolorosos. Né? Acompanhei muitos casos de obsessão. E a gente pensa, vou no centro espírita e eu vou resolver. Sim, resolve alguns. Outro vai depender muito do indivíduo. E nós somos responsáveis, somos herdeiros de nós mesmos. Então, temos que analisar que uma profunda transformação moral atenua, pode até eliminar a obsessão, mas só ir no centro espírita e contar com um guia espiritual, não. Isso não vai resolver. Vai resolver realmente a modificação de conduta e compreender que esse obsessor, ele hoje é um algoz, mas ele também é vítima. Tanto que nós, no centro espírita, tratamos tanto a vítima como o algoz, ambos vítimas, porque é um relacionamento ali, ambos estão sofrendo, né? Tanto o algoz de hoje, que foi vítima ontem, como a vítima de hoje também. Você, né? Você colocou até um ponto importante, Alvo. Se é que eu posso dizer assim, existem atenuantes aí. E os atenuantes estão exatamente no aspecto de que antes de eu entrar no processo obsessivo mais grave, eu poderia ter detectado, esse é o primeiro ponto, que o meu comportamento estava se modificando de alguma forma. Mas uma vez que o processo escalou de nível, ficou um pouco mais grave, eu vou precisar de ajuda. Não dá para arrancar espírito à tapa como algumas religiões tentam fazer, né? Você colocou um ponto importante que é todo mundo, é um processo de simbiose, a gente não sabe quem está atrapalhando mais quem, né? E a casa espírita lida muito bem porque trata os dois como dois irmãos necessitados, tanto o encarnado como o desencarnado. E Álvaro, eu acho que vale a pena, você já tocou um pouquinho no ponto, e eu queria que, acho que quem está nos ouvindo também tem uma pergunta que ecoa forte na cabeça, que é o seguinte, tem como neutralizar? Fala um pouquinho, você já falou, mas se explica como é que é o processo de neutralização, se é que ele existe, desse processo obsessivo. Olha, a frequência ao centro espírita, ao estudo, à compreensão, você desenvolve algumas técnicas que podem amenizar bastante, né? Então, eu estou desde jovem, estou mais de 40 anos no movimento espírita, e eu, em princípio, eu gostei do espiritismo, mas eu fiquei na doutrina espírita porque sofri um processo obsessivo muito forte. Uma falange de espíritos não concordavam comigo trabalhar na doutrina espírita, porque eu tinha um passado em outra, dedicado a outro segmento religioso. Eles não concordavam porque eu tinha me via como traidor. Então, me perseguiam, né? Então, uma maneira que eu tinha, porque eu sabia como o obsessor trabalha, ele pega um ponto central para te incomodar. É como se fosse um disco. Lembra aquele disco de vinil que você ficava preso na agulha e não saía do lugar repetindo a mesma coisa? Assim faz o obsessor, ele provoca. Então, uma maneira que eu tinha de neutralizar era mentalizar coisas positivas, né, de forma repetitiva, aí eu conseguia neutralizar. Até que depois a própria vivência no espiritismo, eu consegui realmente ir estudando, a gente conseguiu neutralizar, e há mais de 40 anos de dedicação, evidentemente, neutraliza essa ação. Mas não adianta. Eu era espírita, frequentava, mas os obsessores me acompanhavam. E não tinha jeito, porque era a minha sombra. Era o passado que eu tive que me acompanhava. Eu era responsável por eles. Porque a gente às vezes é responsável em termos de orientar pessoas de forma equivocada. Ele nem tem intenção, mas provoca isso aí. Agora, tirar o obsessor, gente, igual o Sérgio mencionou aí, interessante um caso, Sérgio, que eu me lembro, foi uma pessoa que estava até no manicômio. Nós tiramos essa pessoa, conseguimos resgatar a pessoa do manicômio, ela melhorou, os obsessores iam se desligar dele, é um processo complicado. Quando os obsessores se desligaram dele, na época eu era jovem, fiquei triste porque esse senhor faleceu. Depois os guias espirituais explicaram que a ligação que você falou até do parasitismo, né, era tão forte o obsessor com sua vítima, que a vítima passou a se sustentar das energias negativas do obsessor. Quando tirou o obsessor, essa pessoa desencarnou, mas foi bom para ela, né? Porque não existe morte, a gente passa para outro lado, simplesmente. Então se libertou do processo obsessivo. A gente vê que tem casos muito complexos que não vão ser resolvidos assim tão simples, né? Ah, você me lembrou de uma história do livro Sexo e Destino. Eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, mas ele tem exatamente uma narrativa interessante que o obsessor, a moça sofre um acidente, se não me engano, de carro, ela é atropelada, e o obsessor fica conectado, e ali o orientador, é o livro do André, o orientador de André fala, olha, eles estão num processo de simbiose tão forte que se nós desconectarmos dele dela agora, ela vai desencarnar antes do tempo. Vamos deixar um pouco, porque vai ser proveitoso para os dois. É muito interessante esse processo, porque ali a simbiose ela estava tão formada, e aí você mencionou na viciação do sexo, né, a sexolatria e tudo mais. Aliás, esse livro é muito interessante para entender melhor esses aspectos aí. E ela ficou bastante tempo ali ainda conectada com o obsessor até que eles conseguiram fazer o processo de auxílio dos dois. Porque a neutralização é importante que a gente saiba, está naquela frase de Jesus, que o amor elimina a imensidão dos nossos pecados, né? A relação de amor entre o obsessor e a mulher que ele estava obsediando é o que liberou, de uma certa forma, os dois. Mantiveram-se os dois conectados, uma simbiose que direcionou os dois para uma coisa ruim, só que quando, na tutela e na orientação, porque o mentor do André naquela época, e eu não vou lembrar nesse livro qual era, não é o Clarencio, com certeza, acho que não é, ele começa a trabalhar, a equipe começa a trabalhar com o obsessor para ir direcionando, que ele tinha um papel extremamente importante. E parte desse processo é o que nós estamos fazendo hoje, que é o processo de esclarecimento da ligação, da conexão, como ela acontece, e por isso que eu acho que é importante. Álvaro, ainda de novo estou aquela coisa encafifada assim, e os nossos ouvintes, eu estou tentando captar o que, que eles têm de pergunta na cabeça lá, porque eles não estão fazendo, né? De novo naquela história, poxa, mas a gente passa por um processo desse, não dá para deixar esses obsessores presos por um tempo, de modo a dar um alívio para a gente, uma vez que a gente já entrou no processo, tem esse processo de auxiliar o obsediado a ter, pelo menos temporariamente, de volta ao livre-arbítrio dele? Não? Cada caso é um caso, viu, Sérgio? Normalmente, isso aí vai... pode ser retirado, depende do processo obsessivo, mas temos que ver que a própria obsessão faz parte de um processo de cura. Quando a pessoa vai sofrendo o processo obsessivo, ela procura um centro espírita para se curar. Aí vai lá aquele tratamento obsessivo, vai participando, depois consegue realmente eliminar o processo obsessivo, mas conhece o espiritismo. E aí, aquilo que era uma coisa ruim se tornou uma coisa boa, porque o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, explica toda essa relação com o mundo invisível. Nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais de 22 bilhões de desencarnados interagindo, no meu padrão moral. E falei, não adianta, se eu pensar o que eu não devo, eu vou atrair. Tá? Então, só a modificação de conduta. Então, não vai ter assim, uma prisão para colocar o espírito obsessor. Pode ser que a pessoa, por exemplo, está sofrendo muito, sob obsessão, os mentores vão e conversam com o obsessor. Tá? Muitas vezes eles traem para aquele obsessor cheio de ódio, eles trazem, por exemplo, uma mãe daquele obsessor, que foi uma mãe numa encarnação, e o amor de mãe sempre é muito forte. Tem o caso do livro chama Libertação, de André Luiz, psicografado pelo saudoso Chico, onde o obsessor é Gregório. Ele comandava as forças trevosas da Terra. Ele tinha sido foi um papa no passado, né? Não um papa tão bom, né? E ele então está perseguindo muito uma determinada vítima. E Matilde, a mãe dele, por séculos orando, conseguiu trazê-la até perto das regiões da saída do umbral. E ele, quando a vê, ele cheio de ódio, ele se derrete pela mãezinha dele, né? Ela o abraça e o resgata daquela vida trevosa. Então, isso pode acontecer, mas é sempre assim de forma na base do amor, não na base da algema ou da corda ou do chicote. Isso não existe. Os espíritos não vão fazer isso. Eles vão sempre usar energia. Por exemplo, um centro espírita é muito bem protegido. Não deixa entrar espíritos atrasados dentro do centro espírita, a menos que é permitido pelo mentor para algum tratamento lá dentro. Então, eles, que são malfeitores, que querem causar problema, então, essas energias que repelem os espíritos atrasados. Isso existe como um policiamento dos locais que não pode ser afetado. Agora, se o indivíduo tem seus vícios, tem suas máculas morais, se ele tem uma série de crimes e encarnações passadas e está com vários espíritos em volta dele, enquanto ele realmente não mudar de conduta, não se transformar moralmente, não vai ter como neutralizar essa influência negativa, né? Então, na verdade, aquelas medidas, vamos chamar, como a gente está falando com engenheiro, e tem um monte de engenheiro aí nos ouvindo, né? É uma questão de manutenção corretiva e manutenção preventiva. O centro espírita consegue até afastar a manutenção corretiva, dar um certo alívio, mesmo que temporário. E o trabalhar no conhecimento e a absorção dessas informações sobre o que pode estar causando vai ajudar na manutenção preventiva aí. É exato, né? Se você não. Porque o ponto central é que o planeta Terra ainda predomina a maldade. Tá? Então nós não temos ainda a predominância da bondade no mundo. A maioria dos espíritos aqui estão em expiação e são maus, a maioria tem a tendência para o mal. Então nós temos que vencer essa barreira da maioria. Tanto que Jesus nos diz, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, porque a Escolhido. maioria realmente está vibrando negativamente. Então, a proposta espírita é a proposta do Cristo. O Espiritismo é o cristianismo rede viva, é a mensagem moral de Jesus à luz do século XXI. Eu chamo a atenção para um ponto, viu, Sérgio, que eu fui professor em certa época da minha carreira profissional. Eu me lembro quando eu fazia as perguntas para os alunos, mesmo na pós-graduação, quando eu fazia uma pergunta que a pessoa tinha que raciocinar um pouquinho mais, a maioria dos alunos até errava a questão. E aí o pessoal fala, o professor Álvaro gosta de fazer pegadinha, mas não é pegadinha, eu queria provocar as pessoas a pensarem. O ser humano, o homem, de uma maneira geral, tem preguiça mental, não gosta de pensar. Você vê, mais de 60% das pessoas que seguem as religiões cristãs acreditam na cristã ou do Islã, acreditam no inferno, num demônio que vai me levar para o mal. Quer dizer, uma coisa assim, não faz muito sentido Deus permitir uma coisa dessa, mas porque não querem raciocinar. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, apresenta os postulados básicos para o homem do século XXI, que é intelectualizado. Mas não adianta só ter cérebro se a pessoa não buscar raciocinar. Gente, vou usar o bom senso. Vou ser sensato nessas questões, né, Sérgio? É, tem razão. Nós estamos com a minha sobrinha Luísa. Oi, Luísa, 8 anos de idade, tá? Entrou aí para ouvir falar sobre obsessão. O espírito já tá querendo aprender desde cedo, né? Você tocou nesse assunto também, mas eu queria explorar um pouco mais. E aí é uma pergunta composta aí. No exemplo que você deu de uma pessoa que acabou desencarnando, ou seja, o processo obsessivo pode ser tão forte, ele pode estar tão enraizado que pode levar uma pessoa ao desencarne? E a pergunta composta é: tá, dando noção da gravidade que você vai responder a questão, para você já continuar o raciocínio, porque eu via algumas pessoas de outros centros espíritas, inclusive a Vera lá de São Pedro conectou agora há pouco aí, está conectada com a gente, eu vi ela, mostrei o boa noite dela. Os centros espíritas, o que que eles podem fazer nesse processo? Ou seja, o processo pode ficar tão grave a ponto da pessoa desencarnar, e como é que nós, dirigentes, trabalhadores de centro espírita, podemos lidar com isso e trabalhar essa relação com as pessoas obsedadas? Tem dois tipos de assassinatos espirituais. Tem um que se chama assassinato de cunho espiritual, e essa expressão foi cunhada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas obras psicografadas por Divaldo Franco. Uma série de obras, acho que sete ou oito obras, muito interessantes, e ele descreve com maestria o processo obsessivo, tá? E geralmente o obsessor ele provoca através da indução mental. Ele pode induzir a pessoa a fazer um desatino, uma briga, um problema qualquer, então é uma forma indireta de provocar essa morte física, um acidente, uma morte física, pode levar o indivíduo, inclusive, ao suicídio. Eu chamo a atenção para todos nós, nessa época, tá, embora em casa, saber que quando nós dormimos, nosso corpo físico dorme. A nossa alma, o nosso espírito, ela se expande, sai do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual. Aí nós vamos estar num plano de acordo com a nossa densidade moral. Onde estão meus ideais? Meus ideais são elevados, são nobres. Onde está o meu coração? Está meu tesouro, né? Nos disse Jesus. Então, o meu coração vai me levar para planos mais elevados, onde eu vou estar estudando, aprendendo coisas novas, recebendo energias positivas e voltando depois para o corpo físico, cheio de vontade de trabalhar e otimista perante a vida. Mas também eu posso, nessa viagem astral, ir para o umbral, ficar nas regiões de pântanos, pegando energias negativas e sendo obsediado. É um processo complicado. Mas eu mencionava então a expressão assassinato de cunho espiritual. Mas recentemente, uma obra mais nova do Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Transição Planetária, aí já fala de assassinato direto do obsessor sobre-encarnado. Tá? Então, conta um caso de um jovem, um fascínora, né? Ele seduzia jovens muito bonitas lá na Filipina, na Ásia, e prometendo que iam ser atriz de cinema, um emprego bonito, levava para a Europa, para o mercado de prostituição. Então, os parentes já desencarnados dessas vítimas começaram a obsediar esse jovem, ele estava muito doente, e iam provocar, através do acúmulo de energia no seu corpo espiritual, uma parada cardíaca. Então, seria um assassinato direto, uma ação direta do obsessor sobre o corpo do indivíduo. E só foi, não tiveram sucesso, porque o médico do mundo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, intercedeu a favor desse fascínio para que ele não desencarnasse naquele momento, porque tinha ainda que resgatar, passar por algumas experiências dolorosas, resgatando as suas faltas. Ou seja, nós espíritas entendemos, e levamos muito a sério, essa interação do plano físico com o mundo espiritual, sua influência é muito forte, tá? Inclusive, a gente usa até a expressão chamada obsessão coletiva, que não é nem a obsessão do indivíduo. São vários indivíduos obsediados por maltas e maltas de espírito. Acontece muito, por exemplo, durante o carnaval, essas festas assim de baixo teor moral. Então, se sintoniza negativamente, atrai centenas de milhares de espíritos e cria realmente aquela densidade de espíritos atuando sobre os encarnados. Então, realmente, isso é muito sério. Não podemos ver, como algumas correntes religiosas falam do obsessor, como fosse uma nuvem que passa no céu, uma coisa passageira, inócua. Não, é uma coisa muito séria, porque lembra quando Kardec perguntou, eu mencionei há pouco no Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam, foi mais do que imaginas. Via de regra, vos conduzem. Quer dizer, então, se eu quero ser conduzido para o bem ou para o mal, se eu pensar coisas ruins, eu vou ser conduzido para o mal. E imagina eu sintonizar com esses espíritos atrasados, eu me preparar à noite para dormir, para ter um sono em paz, um sono inteligente, onde eu posso me projetar para planos mais elevados, eu vou complicar muito a minha encarnação aqui na Terra. Isso é muito sério, viu, Sérgio? Na verdade, é um processo bastante complexo, daí a importância da gente ter trazido esse tema. Você falou agora há pouco na questão do trecho do Evangelho, onde Jesus vai conversar com os espíritos que estavam obsediando, e ele se autodenomina legião, né? Abriu então a brecha para a questão. O processo obsessivo pode ter a atuação provocada por vários espíritos, então? Pode, no caso, você tem ali os comparsas do passado, e eles vibram juntos, e como uma verdadeira malta, atuam sobre o indivíduo. Esse jovem aí, no caso, o gadareno, ele tinha uma vida de sexolatria, de vícios, e estava compactado com aquela malta de espíritos perversos, né? Então a legião estava em cima dele, né? Então realmente isso pode acontecer, é problemático isso aí. Então pode levar inclusive o indivíduo à loucura. Se não for tratado, ele pode ser, vai se degradando. Se não morrer fisicamente, pode ter um colapso mental e realmente ele ser... Eu conheci um caso também, eu lembro de uma obsessão, foi tão terrível que essa senhora, ela nessa encarnação, era uma afrodescendente nessa encarnação. Encarnação passada, ela foi senhora de escravos. E ela maltratou muito os escravos da fazenda dela. E nessa encarnação, ela sofria esse processo obsessivo e era com uma legião de espíritos. Eu cheguei a conversar com esses espíritos, eram espíritos inteligentes, frios, insensíveis, mas não perdoava essa senhora. E só disseram, olha só, vamos parar quando ela morrer. E não se afastaram dela, não teve jeito. A gente conversava, orava, e essa senhora, ela teve um colapso mental, ela ficou muito doente, e um dia, fumando um cigarro, o cigarro caiu na cama, e ela morreu queimada. Então você vê, embora com toda a proteção que ela tinha, de oração, de vibrações, mas vai saber o nível de maldade. Nesse livro também, A Transição Planetária, conta um caso de um chefe de falange de obsessores que perseguia os espíritas. Perseguia. Tá? E ele tinha uma falange grande, e aí o Bezerra de Menezes puxa a ficha dele, e mais ou menos no ano de 1500 e pouco, quando você tinha os reis cristãos da Espanha, né, Isabel e Fernando, a gente lembra que aquela perseguição que foi feita aos judeus, aos mouros. E esse obsessor, ele foi um rabino. Naquela época, foi preso, torturado, a família toda destroçada, ele foi queimado vivo, vendo a família dele ser destroçada. Ele guardou ódio contra os cristãos. Então, quase 500 anos de ódio. Então, se falar, vamos fazer um trabalho de obsessão, e aí o obsessor vai perdoar. Depende do nível de ultraje que aquele espírito tem, nós temos que compreender que não vai ser assim tão simples. Vai ser várias encarnações necessárias. Tá? No outro livro também interessante para os nossos ouvintes, que vale a pena pesquisar, chama Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira Franco, ditado pelo espírito, que foi um grande romancista português, Camilo Castelo Branco, embora ele use outro nome. E Camilo Castelo Branco, ele estava ficando já cego, com as mãos paralisadas, então ele dá um tiro na cabeça e suicida. Então ele escreve esse livro. Mas lá depois, no mundo espiritual, depois que ele é resgatado, ele vai entender por que que ele ficou cego e com as mãos assim ruins. É que ele, na Idade Média, tempos atrás, ele perseguiu muito um casal. Perseguiu tanto que cegou o moço, que ele desejava a esposa desse moço, quebra as mãos e segue esse senhor. Ele fala, quase 300 anos tinha acontecido esse episódio, e ele ainda não tinha conseguido encontrar esse casal para pedir perdão. Aquele casal que sofreu toda essa tortura do Camilo, lá no ano 1600 e pouco, ainda não estava ainda em condições de perdoá-lo, nem de encontrá-lo. Então a gente vai entendendo ao longo das nossas reencarnações, o que nós fizemos, quando nós sofremos, vamos dar graças a Deus às experiências que nós estamos passando, porque com toda certeza, pela bondade que Deus tem conosco, é muito pouco pelo que nós já fizemos, né, Sérgio? Álvaro, tem um assunto, a pergunta veio lá de San Francisco, na Califórnia. A minha filha mandou no privado aqui. E os casos, porque assim, a gente sabe que obsessão é um caso gravíssimo. Você tem exemplos de casos de sucesso onde centros espíritas ou eventualmente livros, onde as pessoas foram tratadas e conseguiram se livrar, se libertar desse... Até um livro... Você contou do próprio caso, né? Eu também tive um processo de obsessão que eu consegui o auxílio de centro espírita e me libertar também. Mas você tem alguns exemplos aí para... Olha, tem um livro interessante do Divaldo, Grilhões Partido, tá? Creio que também do Manuel Filomeno de Miranda. Grilhões Partido é um romance e é um caso de sucesso interessante que vale a pena ler. Ele conta o episódio de uma jovem, um dia tocando piano em Ipanema, na praia do Rio de Janeiro, e ela é médium, e ela tem um processo obsessivo, vai parar no manicômio. O pai dela, um general reformado do exército, teve a Segunda Guerra Mundial na Itália, e ele não consegue entender esse processo. Depois que leva no centro espírita, descobre que o obsessor é um soldado dele, que morreu no fronte. Esse soldado, quando estava no fronte na Itália, procurou ele, esse general, que na época não era general, ele devia ser um tenente, um comandante da tropa, e o soldado disse para o superior que ele tinha tido um sonho, que ele iria morrer no campo de batalha, então ele não queria estar no front, queria ficar um pouco mais atrás. Mas imagina se o comandante percebe, o comandante militar vai permitir um negócio desse. De jeito nenhum, você vai estar na linha de frente. Ele foi na linha de frente e morreu. E quando ele volta para a Bahia, que era o lugar onde ele estava, ele descobre que esse comandante se ofereceu para cuidar da mãe e da irmãzinha dele, que ele era irmão de família. Esse comandante volta e não cuidou de ninguém, nem lembrou, né? Quando esse militar volta, ele acorda, ele estava no campo de batalha, vai para a Bahia, ele vê lá então a mãe sofrendo no asilo, a irmãzinha dele se prostituindo, ele se enche de ódio. Ele localiza esse comandante, que agora é um general aposentado, e começa a obsediar a filha dele, né? Aí o epílogo, então, que no tratamento espiritual, esse general então fica sabendo do episódio, se arrepende, pede perdão ao espírito de soldado que morreu no campo de batalha, vai na Bahia, traz essa mãe, vai cuidar dela, e a irmãzinha dele ele adota como filha. Aí então ele consegue eliminar o processo obsessivo de forma boa. Então o amor, a caridade, tinha dado a palavra para o soldado, né? Então realmente... Então, tem que se vai ver nos desilás que aconteceram. Agora, no centro espírita, a gente tem visto centenas de casos de sucesso, mas geralmente os casos mais simples de cura, viu, Sérgio, são aqueles chamados encosto. A pessoa tem uma vida meio desregrada, meio errada, aí a gente fala, olha, faz o seguinte, fica assim por barzinho uma semana, dá um tempo aí, até você se melhorar, e quem sabe você não muda um pouco a forma de pensar, a forma de agir, mas aí vai depender da pessoa, né? Não adianta você tomar banho e pular na lama. Não adianta no centro espírita ter o tratamento, se curar e achar que resolveu. Porque nós temos aqui à nossa volta um enxame de espíritos, né? À nossa volta, vibrando conosco. Se eu realmente vou no centro espírita, tomo um passe e saio de lá e vou ter um tipo de conduta que não é condizente com os postulados do Cristo, aí realmente eu vou estar atraindo, vou estar convidando os obsessores até piores do que aqueles que foram retirados, né? Você contando me lembrou também na biografia do Divaldo e no filme, ele retrata aquela questão do obsessor que perseguiu ele e quase direcionou ele de forma errada. Foi. Até que ele resgatou e adotou como sua filha a mãe do obsessor. Foi só aí que o obsessor entendeu que ele tinha se modificado. É muito interessante. Eu quero também agora pegar um gancho que você já falou um pouquinho. Os espíritos estão à nossa volta, né? Os obsessores estão aí. Onde vivem esses obsessores para a gente poder evitar e desviar o caminho, Álvaro? Interessante essa pergunta, Sérgio, porque eu expando um pouquinho mais, quando as pessoas me falam assim, nossa, eu quando morrer, quando desencarnar, eu quero ir para uma cidade do mundo espiritual linda, eu não quero ir para um umbral. Eu falei assim, olha, ou você já está numa cidade boa, ou você não está, porque quando nós dormimos, nossa alma sai do corpo físico e se projeta fora do corpo. Ou ela vai para planos mais elevados ou não vai. Ou seja, ou você vai ou você já está lá. No lugar bom ou lugar ruim. E o umbral, que a gente pensa, começa da nossa ponta do nariz para cima, porque é a crosta planetária onde nós estamos, e mais ou menos, alguns falam que é 50 quilômetros, no aspecto geográfico, aí você tem os planos mais elevados. Nessa zona aqui de transição, que é o umbral, a zona de transição, você tem as cidades também, condizentes com a natureza moral desses espíritos, e tem os planos mais elevados. Então, grande parte da população está aqui na região do umbral mesmo, viu? Nas cidades que existem. Quando você vai na cidade bonita, tem a periferia, que é feia, né? Tem a cidade, os bairros mais bonitos, também, assim é o mundo espiritual também. Então, eles estão lá, ou podem estar também dentro dos lares, se o lar não tiver uma barreira espiritual que os proteja. Porque nós podemos fechar nossa casa com 7 fechaduras, né? Ou 15, né? Ninguém vai entrar. Mas o espírito atravessa. Mesmo o espírito atrasado atravessa a parede. O que vai proteger são as barreiras espirituais. Por isso que a gente faz tanta campanha do Evangelho no Lar, né, Sérgio? É verdade. Eu vou dar a deixa para você. Você já pegou no ponto aí. É, tem um livro que o André vê uma seguinte. Eu não lembro se é Missionários da Luz. A minha memória não está tão boa assim agora. É, o André vê obsessores entrando. Se começa a chover forte, ele vê alguns obsessores entrando numa casa. Aí de repente ele vê eles saindo e indo para outra e lá ficando. Aí o André fica intrigado e ele faz a pergunta pro orientador dele. Falou, o que que aconteceu aí, né? Falou, aquela casa que eles entraram estava sendo feito o evangelho no lar. É a questão da proteção, seria essa, né, Álvaro? A gente levar o evangelho aonde a gente está, no máximo que a gente consegue. E no lar é onde geralmente, nas famílias formadas, onde estão, às vezes, obsessores obsediados aí, né? É, não vamos, não, temos que entender que as famílias terrenas são formadas por almas, às vezes, não tão amigas umas das outras, né? A família, ela é formada por almas, às vezes, antagônicas, que se encontram naquele ambiente para desenvolverem, se não for o amor, pelo menos o respeito, a solidariedade, a amizade, né? Então, às vezes, antigos inimigos encarnam como pai e filho, antigas rivais encarnam mãe e filha, e estão ali naquele lar. Então, eu tenho que criar um ambiente o mais propício possível para essa reconciliação. Agora, imagina um lar onde você tem toda essa problemática do reencontro de almas inimigas que estão ali travestidas no corpo físico, mas são antigos inimigos do passado, que não fazem o evangelho. Que vibra negativamente e atrai mais obsessor. Olha aí, é a fórmula do fracasso. Então, por isso a gente começa a entender por que existe tanta crise nas famílias, na nossa sociedade, porque realmente não estão se precavendo. Olha, o evangelho ainda é o antídoto contra a obsessão. Álvaro, tem uma pergunta interessante da Catarina, eu acho que é Guermutz. Como saber se faço tudo o que deveria para me redimir de antigos inimigos e obsessores? Boa pergunta, né? Como saber? A gente intuitivamente pode ter uma noção, tá? Vai depender muito da vivência que a pessoa tem no movimento espírita, não sei dela, né? Então a gente vai lendo, vai estudando e vai. Mas eu faço o bem indistintamente. Eu acho que a semente boa plantada não precisa ser diretamente para aquele que eu prejudiquei. Eu posso ajudar outra pessoa e tem isso. Tudo está interagindo, né? O bem feito nunca é perdido, sempre vai. Inclusive, o obsessor, às vezes, ele para de obsediar alguém quando nota que a pessoa está fazendo coisas boas. É, Ele fala, ali começa a pensar: olha, tudo bem, ele prejudicou, mas ele está sendo uma pessoa boa. Então, começa a refletir. Quando a pessoa faz coisas erradas, aí que o obsessor fica mais irritado, tá vendo? Ele me prejudicou e está prejudicando outras pessoas. Então, a mudança de conduta fazendo bem é a fórmula. Porque também ficar pensando nos obsessores, que eu prejudiquei, isso não é uma construção saudável, né? Vamos fazer o bem, porque se nós não lembramos do passado, é até bom para a gente. Esquece o passado, segue em frente, vida nova, né? Até porque, Álvaro, a pergunta da Catarina é muito legal. É muito legal até porque ela daria até uma palestra, né, essa pergunta aí. Porque, olha, Catarina, olha que interessante. O Álvaro colocou bem essa questão de colocar sua vibração no mais alto, ou seja, mexer com a sua sintonia, para que você faça a parte do bem que eventualmente pode, como no exemplo do Divaldo, o obsessor ficou o tempo inteiro do lado dele até ter um que ele considerou como um ato de bondade para com ele. Aí ele compreendeu que o Divaldo realmente tinha se modificado, tinha mudado a conduta dele, e ali um ato de amor fez com que ele se redimisse. Mas o principal, eu diria, também não cabe a gente saber se o obsessor vai querer se reconectar, se ele vai querer destruir esses laços. O que vale mais é como a gente está fazendo a nossa conduta, não é, Álvaro? Porque senão eu começo a dar espaço até para a obsessão. Se eu ficar mentalizando que eu posso ter um obsessor, que eu tenha me redimir, pode ser que eu entre numa sintonia, numa faixa de culpa, pode ser que eu entre numa faixa de medo, porque tem pessoas que, quando sabe dessa relação com o mundo espiritual, tem medo até de tomar banho sem roupa, não é? Então, assim, o Álvaro respondeu muito bem. Assim, o que lhe cabe é modificar o teu padrão vibratório, porque o que cabe ao obsessor é compreender que o que ele está fazendo não é o melhor para ele nem para você. Só que se você muda o seu padrão vibratório, ele não lhe faz mais o mal. Ele não consegue te influenciar a fazer o mal. E aí é muito mais uma tomada de posição, uma mudança de posicionamento dele e não tua. Já não está mais sob o seu controle, né, Álvaro? Exato, o Sérgio. A gente lembrar que um lar cristão, a nossa intimidade, a alcova conjugal é inviolável. Não vai entrar nenhum, ninguém olhando para a gente, não, tá? Até mesmo na reencarnação, quando vai ter a fecundação do óvulo pelo espermatozoide masculino, isso aí é feito depois do ato do relacionamento do casal, quando ambos já estão dormindo, né? Aí que vai realmente os espíritos vão conduzir o espermatozoide. Então toda essa operação, ela a nossa o nosso relacionamento, ele é preservado. E você falou muito bem, porque não temos que ficar preocupado com quem é o nosso obsessor. Isso aí é irrelevante. É o seguinte, o que eu estou fazendo de bom aqui na sociedade? Eu estou conseguindo realmente interiorizar, primeiro, o conhecimento espírita. Os espíritas são os mais esclarecidos, tá? Pela riqueza de informações que trazem do mundo espiritual. Agora, ser esclarecido não significa melhor no aspecto moral. A melhora moral é da vivência cristã. Se esse esclarecimento consegue ter eco na minha transformação moral, então tudo bem. Agora, não adianta só ter esclarecimento, ver o remédio, né? E não ingerir esse remédio. É isso, Sérgio. Exatamente. Eu tenho uma irmã que às vezes ela tem problema de pressão, de hipertensão, ela toma remédio só quando a pressão tá alta. Aí não dá, né? Não pode. Aí não dá. Esse é um tipo de medicamento que é Não. preventivo, né? Ele precisa estar acumulado dentro do teu organismo para ele fazer efeito. Ah, o povo animou na pergunta aqui, a Rita Lidionete Zamboni Machado mandou uma pergunta boa também. O encarnado pode obsediar o desencarnado? Pode. Pode ser. No livro Nos Domínios da Mediunidade, se alguém quiser comprar e ler esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier e André Luiz, tem um caso, um personagem chamado Libório. O Libório, ele desencarnou durante o carnaval e ele está sendo atendido no centro espírita. Uma senhora vai reclamar que não estava se sentindo muito bem e vai lá, e aí o Libório então é retirado, encaminhado para um pronto-socorro no mundo espiritual. Mas, para surpresa de André Luiz, essa senhora que estava no centro de pedido ajuda foi lá atrás do Libório, que era o namorado dela, que tinha desencarnado. Então, ela estava obsediando o Libório, atraindo o Libório, e já estava desencarnado e estava no mundo espiritual, porque sentia saudade dele. Então, realmente, isso pode acontecer. Mas tem que ter muito cuidado com aqueles que já nos antecederam para o mundo espiritual, não ficar chamando, sabe, ficar pedindo. Deixa a pessoa partir. Tem um caso, você vai ver a vida continua, né? Do personagem Evelina, que ela desencarna, ela ficou mais de um ano dormindo no hospital, quase com coma induzido, para se adaptar ao mundo espiritual. Então não tem a pessoa desencarna, vai dar mensagem no outro dia. Não é bem assim, cada caso é um caso, depende de cada situação. Então, não vamos obsidiar aquele que desencarnou. Ah, eu gostava muito de fulano, se eu estou com um problema, vou chamá-lo. Não, deixa ele em paz. Vou chamar quem? Deus. Vou chamar Jesus, que é o nosso mestre. Isso sim, tudo mais vem para o meio deles. Senão é um processo de obsessão invertido aí. Álvaro, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu queria passar a palavra para você dar as últimas considerações. Vou fazer uma pergunta só para te embasar a sua consideração. Que seria: até quando a gente está sujeito a essas influências espirituais negativas? Responde, se você quiser fechar o tema. Perfeito. Então, nós vamos caminhando para o término do nosso programa. Sobre agora a pergunta, o ponto que o Sérgio levanta, até quando nós vamos estar sujeitos? Até sujeito a gente vai estar sempre, porque nós não somos espíritos puros, tá? Que vão sofrer influência espiritual. O que a gente pode sempre fazer é atenuar, diminuir essa intensidade negativa pela mudança de conduta. Por isso a leitura das obras edificantes, filmes, a conversa agradável, desenvolver um pouco mais da educação em primeiro lugar, porque eu não vou ser fraterno se eu for mal educado. O primeiro degrau do relacionamento com as pessoas, da caridade, é a educação, sabe? Ser educado com as pessoas. Se eu conseguir evoluir mais, então eu vou ser caridoso, que é o ideal, tá? Mas não adianta a pessoa mal educada e falar, eu sou muito caridoso. Então, seja educado, seja caridoso, tolerante, paciente, não guarde mágoas, tá? Não guarde mágoas, não tente se vingar de ninguém. Tudo que nos agridem fazem parte do processo evolutivo aqui na Terra, vão deixar para lá e vão seguir em frente. Fortalecer a vivência do perdão. Então, tudo isso vai nos desligar das influências negativas e vai nos levar para planos mais elevados no aspecto mental. E assim, assessorado pelos bons espíritos, eu consigo diminuir essa influência negativa. Quando acontecer, a gente lembra, né, daquele saminha bonitinho, né? Levanta, sacode a poeira, né, e dá a volta por cima. A gente cai, mas levanta. Porque nós estamos aqui na Terra para aprender, não somos espíritos perfeitos, né, Sérgio? Agradeço a atenção de todos. Passo a palavra para você, então, para finalizar. Álvaro, eu acho que eu quero te dar os parabéns. Eu acho que a gente conseguiu tratar de um assunto bem polêmico, um assunto às vezes pesado, né? As pessoas têm muito medo de tocar nesse assunto. E pelos comentários aqui, até pelas perguntas, as pessoas gostaram do tema. Eu acho que é um tema realmente que precisa de vez em quando tá pautando o nosso programa. Eu estou colocando aqui embaixo, né, rodando aqui, quem quiser ajudar a manter o programa no ar, tem lá uma conta e os dados do Alan. O Alan é o nosso tesoureiro aí, ele que mantém as arrecadações e os investimentos. Eu queria agradecer, é sempre um prazer estar com você, Álvaro. Quando o Wilson me propôs, eu falei, bora, né? Eu vou fazer uma palestra daqui a pouquinho, mas eu fiz questão de estar porque eu gosto muito de quando tem essa oportunidade de estar junto com você. Sempre aprendo muito. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo a todos, e vou passar a palavra de volta para você fazer uma oração para nós de fechamento. Perfeito. Agradecemos então a esse reencontro. E que Deus nos ilumine a todos, possamos ter uma semana ainda que continua nos próximos dias de trabalho, de paz, nos dê muita paciência nessa época de quarentena, que mexe muito com o emocional de todos nós, e aceitar com resignação aquilo que não tem jeito de modificar. Que a nossa fé em Deus seja fortalecida e a nossa fé em nós mesmos sempre consolidada no bem. Que possamos ter uma noite de paz. Muito obrigado, boa noite a todos.